quarto de empregada. As paredes se balançam. A culpa é de quem? A menina tá pra onda e na pista ela detona. Ela não bebe. Ela não bebe, ela toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, só safada. Vai, toma, toma. Vai, toma, só safada. Vai, toma, toma. Vai, toma, só safada. Vai, toma, toma. Vai, toma, só safada. Vai, toma. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. De frente toma. De quatro toma. De lado toma. Toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, só safada. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma. Isso é quarto de empregada, bicho. Como é que é? Toma, toma. Vai, toma, toma, toma, toma. Sucesso, sucesso. Olha essa, olha essa. Assim, assim, assim, assim. Pra onda e na pista ela detona. Ela não bebe, ela toma. Ela não bebe, ela toma. A menina tá pra onda e na pista ela detona. Ela não bebe, ela toma. Ela não bebe. Vai, vai, vai, vai. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Vai, toma, só safada. Vai, toma, toma. É assim, assim, assim. De frente toma. De lado toma.